dias vai à fonte e não demora. Que lua conta seus segredos ao luar. Lá branca sua vilha, cor de amora, e duas tranças de cabelo a saltitar. Lá branca sua vilha, cor de amora, e duas tranças de cabelo a saltitar. Amor é fogo, amor é lume, raiva, ciúme, desengana o coração. Amor é vento que chega ao clube e tem o perfume de um cravo de São João. Será que a sombra do ciúme transtornada a mariquinhas com seu manto despenteia, para ver a moça recolher envergonhada sempre que a lua vem beijar a sua meia? Para ver a moça recolher envergonhada sempre que a lua vem beijar a sua meia. Amor é fogo, amor é lume, raiva, ciúme, desengana o coração. Amor é vento que chega ao cume e tem o perfume de um cravo de São João. E sem as bocas lá da terra e tem a fama que a mariquinhas vai à fonte e